seu X-Tudo com Banana, nova história em quadrinhos na internet. Essa história, ela vai ser sobre crianças e jovens, assim, criativos, sonhadores e, por que não dizer, um tanto quanto nerds, assim. Bem nesse estilo dessa primeira tirinha, assim. Eu pretendo desenhar histórias sobre coisas um pouco mais contemporâneas, né, como videogames, e essas crianças, assim, são meio nerds e tal, que gostam de ficar em casa jogando e tal. E esse nome estranho, né? Pois é, X-Tudo com Banana é um nome assim que surgiu por acaso, não, assim, numa hora que não tinha nada a ver com história em quadrinhos. Foi quando eu descobri que o Migo, aquele serviço onde você pode usar MSN, isso aqui é tudo na mesma página na internet, eu descobri então que eles tinham salas de bate-papo, que qualquer um podia criar e tal, mesmo sem ter MSN ou coisa assim, então eu quis criar uma. Assim por criar mesmo, sem muita finalidade na hora. Aí eu pensei, o nome que eu vou colocar numa sala de bate-papo pra falar sobre qualquer coisa. Foi aí então que surgiu esse nome, X-Tudo com Banana, junto com o slogan, um sanduíche com tudo dentro. E, enfim, acho que uma sala de bate-papo com um tema livre é bem por aí mesmo, né? É um sanduíche com tudo dentro, né? Um X-Tudo com Banana, né? Você encontra de tudo, né? E é assim que eu pretendo fazer essa historinha, esse X-Tudo com Banana. Personagens assim bem variados, algo assim meio que no estilo do Charlie Brown, do Menino Maluquinho, né, que são os meus favoritos, que mais me influenciam. Apesar de que eu leio muita coisa, né, eu tenho coleção de Marvel, Disney, mangá também, vários, gosto de praticamente tudo em matéria de história em quadrinhos. Bom, então por hoje é só, vou indo, espero que vocês gostem das minhas historinhas e passem a acompanhá-las. Até mais!